EA Antenna Web. Thank you. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Electronic Arts aqui no canal da Antena Web. Edição para esta quinta-feira, dia 22 de maio. A edição de hoje já abriu com uma composição de 2002 de Ken Kesson, chama-se Zapiruntscan, e como eu disse, então é de 2002. Nesta edição, vamos ficar com mais composições. Esta foi assim mais simples, mais, enfim. Mas há outras que nós vamos conferir, especialmente esta segunda, que chama a sua atenção. Tem cerca de 10 minutos, mas é uma composição interessante, por dois motivos. Yoshiro e Ensemble, aliás, Multiphonic Ensemble, e esta composição chama-se, aliás, Yoshiro e esta composição chama-se Anno Ensemble Edit. Era 2001. O que nós vamos aqui conferir é uma peça que tem algo de muito curioso. A forma como. Tem duas coisas. A primeira delas é a forma como a voz sintetizada se pode organizar. Os ouvintes vão reparar nestes ruídos que nós estamos aqui a ouvir, os primeiros, que muito se assemelham a ruídos de internet e simultaneamente a ruídos de processação de voz. Não deixa de ser interessante que uma voz sintética possa ser trabalhada nestes moldes. A verdade é que o é. E esta composição, 2001, retrata-o bem. Mas não apenas isso. A partir de certa altura, é possível escutar sons de piano de um lado e do outro dos nossos ouvidos. O objetivo é não nos perdermos e, ao mesmo tempo, deixar-nos levar por esta harmonia de sons. É raro que o mesmo som se junte na mesma, nos mesmos dois lados, e quando acontece é por milésimos de segundo. Acontece, às vezes. Mas a ideia mesmo é criar essa diversidade que se vai espelhando até ao final dessa composição, que vamos então passar a ouvir agora no nosso Electronic Art. Thank you. Thank you. E para términos, mais uma daquelas que eu gosto. Lay Back Industrial Ambience, 1980-82. Pode parecer uma composição algo estranha, mas eu, pelo menos, pessoalmente gosto. Aprecio este tipo de... Enfim, quando começa está tudo bem e depois, de repente, alguma coisa se altera e muda o esquema todo. É disso que eu gosto nestas composições. É mesmo assim que se inicia esta. Logo por aí, me vai cativando bastante até ao final desta composição. E é assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais uma edição do nosso Electronic Art. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por hoje, mas... Volto a encontrar-me consigo amanhã. Aliás, na próxima semana. Fique bem ouvinte, boa noite e até à próxima quinta-feira. EA Antenna Web.